ouvimos teu chamado. Nosso coração se fez rebelde. Jejuamos, mas só por nós. Esquecemos de amar o irmão. Dá-nos, Senhor, um novo coração para clamar por justiça e compaixão. Que a misericórdia flua em nós e nossos olhos te vejam, Senhor. Viúvas, órfãos, o pobre a chorar. Teu povo se esqueceu de amar. Mas queremos ouvir tua voz e fazer o bem, Senhor, por nós. Dá-nos, Senhor, um novo coração para clamar por justiça e compaixão. Que a misericórdia flua em nós e nossos olhos te vejam, Senhor. Se nos afastamos, queremos voltar, nossos corações quebrados, prontos a amar. Justiça e compaixão, que a misericórdia flua em nós e nossos olhos te vejam, Senhor. Português e worship, Paco Civitar, piano, se bandido de bepeino.